posso. Alô, meu parceiro bebezinho. Alô, você, Fernandinha Tavares. Um abraço do Alice Juninho do Energy. Quem foi que disse pra tu me explanar que eu te pegava no quarto, te fazia virar? Quem tem um motivo pra ser feliz, bota o bracinho pra cima. Só quem é feliz, só quem é feliz, só quem é feliz. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá... Joga a mãozinha pro céu assim, joga, joga, também, vai. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Feliz, bota pra cima e sai no chão. Vai, vai, vai. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Mãozinha pra cima, só quem tem amigos. Só quem tem amigos, bota o bracinho pra cima. Só quem tem amigos, só bota o bracinho pra cima. Agora é o seguinte: todo mundo aí, abraça o teu amigo, abraça a tua amiga. Agora tem que abraçar. Afinal de contas, todos nós somos irmãos perante Deus. Então vamos abraçar todo mundo, vamos se abraçar. Se não é amigo, bora fazer essa amizade agora. Bora fazer essa amizade agora. Todo mundo abraçando, pode fazer a roda também. Quem é amigo? Quem é amigo? Quem é amigo? Abraça o teu amigo. Abraça o teu amigo. Abraça o teu amigo. E é pra pular todo mundo. Um, dois, três, vai! Por gentileza, somente as mulheres, os homens não, as mulheres somente, botar essa mãozinha pra cima, aquelas que a gente respeita desde o começo do show, botar essa mãozinha pra cima assim, agora, Bora. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado. É, isso vai doidar. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Já bacana. Um lado, já bacana. Pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Minha moreninha. Se prepare do outro lado, lá onde o jamaicano está. Se prepare, que agora a Bragança vai virar. Sai, sai, sai, sai, sai do chão. Vai, vai, vai, vai, vai. Olha, tá show. Doido pra tomar uma, né, papai? O meu coração, mas meu amor, não tem problema, não, que agora vai sobrar então. O quê? O quê? O quê? Um pedacinho pra cada menino. Só o quê? Hoje é segunda-feira, já vem desde sexta. Já vem desde sexta. Quem é que se garante até de manhã e hoje? Hoje! Hoje! Hoje! Olha, Alisson! Juninho, a gente já pediu gritos dos solteiros, dos casados. Quem é que tá casado aí? Quem é que tá casado? Quem é que tá casado? Agora é o seguinte. Essa petição aqui é violenta, Juninho. Quem é que conhece uma mulher sapatão aí? Quem é que conhece uma mulher sapatão? Quem tem um amigo viado agora? Meu amigo... Pega ele, abraça ele bem gostoso e diz assim, meu amor. Eita. Meu amor, essa aqui é pra ti, ó. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Pablo Vittar e Anitta agora. Então te amo. Mas eu falei pra abraçar, não foi pra brigar, não foi pra brigar. Sem brigas, viu? A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. O Nego Black tá esperando o Sabiá no Cangalha daqui a pouco. Eita, coisa boa! Também brigou e ela vai se vingar agora. E pra dançar, e pra dançar. Joga! Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Meu parceiro Kleber do Mirizal e a Playboy tá aqui curtindo o som que ele dá valor, meu irmão. É o pop, é o super pop. Do Brasil! Você, José, José, José! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Bora, William! E aí, Alessandro? Para, tô, vamos. Parabéns pra ti, Alessandro. Parabéns. Entra no meu ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido. Mas tão aviso, deixa ele. Tem que contratar essa morena, Juninho, não tem jeito. Eu vou deixar você passando mal. A gente sexy não tem igual. A gente tem um lance especial. E uma vontade fora do normal. Se te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Y la música más curtida. Vamos a pegarnos como animales. Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Vai, vai, vai, vai, vai. Aê, soltou o ponto. Agora vai, agora vai. Tá pesado, tá pesado. Vai, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Moreninha, vai! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro. Tão mexendo é com o Hélice Juninho, brother. Me apaixonei, tá certo? Ai! Ai! Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as trechinhas uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai. Quicando, tentando, quicando, sentando, jogando a bunda, tentando, quicando, sentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda. E deixa de mansinho, e deixa de mansinho, e deixa de mansinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, pra cima. Mãozinha pra cima e bate na palminha. Vai, vai, vai, vai, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Hoje não é sexta, hoje não é sábado, muito menos domingo. Hoje já é terça-feira, né, Ellison? Então bora, bora, bora. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou com uma proposta em rico sábio. O uísque, cama, boxe e um sexo bolado. Pirocada de baixo pra cima, então dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Ô, senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Ô, senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Ô, senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Ô, senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. E os criados? Vai passar mal. Dançar, também pode dançar com toda a energia, viu? O vício da batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. Alô, Isaac, Matheus, também o Mike, o Mário, o Ciane, toda a galera da equipe 10. Nova Canidé! Olha essa dupla aí, Alisson. Alanzinho Noitinho, tem meu parceiro Miga da CL, meu irmão. Ellison. Somos bem da guarda, pode crer. Agora vocês tomem ali um Blu-ray pra dar uma energizada de novo. Que agora quem vai dançar é a galera! Juninho, já estamos quase no final do ano, Juninho. Quase no final do ano. Quem é que pretende casar em 2018 aí? Quem é que pretende casar? Mas quem é que não vai casar em 2017 de jeito nenhum? 2018, 2019, quem é que nunca vai casar? Vida de solteiro. E ele chega junto comigo assim, ó. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Ei, safadão, me ensina. Vou no altar e já vai começar. DJ Ellison. Violino tocando. Eu quero ver a galera cantando. Coração acelerado, aliança chegou. Igreja lotada. O padre perguntou. E agora? Diz! Tem alguém com pressa? Quem sabe vai cantar bem forte, Bragança? Gente, fale agora. Libera aqui, ó. Alice pra sempre. Eu! Oi! Ainda me olhando, ainda bem. Tem gente é caçando aqui, rapaz. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, pede pra ser solteiro. Família Gelatos, meu parceiro Salsichão. Vida de casado é boa. Só meu parça, meu irmão. Sonhei que tava me casando e vida de casado é boa. Fala, meus bonequinhos. A vida de casado é boa, só pede pra de solteiro. E tudo amor. Rogério dos colchões. Vem aqui, vem no branco. Rogério dos colchões. E o Nego Black. Família Brooklyn! Toda a galera reunida, vai! Sorriso! E rasga a porra desse cara! Bora, Bros! Vai, vai, Bros! Já se apaixonaram pela nossa bailarina, vamos! Tem hora que é o Bros, tem hora que é o Wade. Sem futuro no pop também aí na frente. Galera, sem futuro tá todo mundo aqui, ó. Tô sabendo. Tem que rasgar a porra desse grave. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Meu parceiro Júlio Vidal, de Vigia! Meu maninho Federal, tá aqui com a gente também! Juninho, vamos lá! Você sabe quem tá aqui também com a gente? 600 quilômetros, 700! Ah, lá no Sargento Nascimento! E é no Sargento aí, papai! Voltando à sua terra natal! Tenho o DJ Felipe do Porto de Brau! É demais de laranjinha e chupa, você todinha e você gostou. Aí tudo isso aí, virou sucesso. Garçom de Wilson, providenciando água aqui. Pra galera aqui no palco, maninho, pra gente. Alô, garçom de Wilson. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Alô, Dudu. O nosso amor tá melhor. Acaba nunca, hein, brother? Eu quero só você. Tamo junto, Dudu. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. Vamos passar a botar a verdade. Eu já estou te falando. Fala o maninho quiabo! Você. Cadê o Pipo, hein? Mas o problema é seu marido que está procurando o dia dos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Todo mundo já sabe. Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Meu parceiro Bujão, hoje eu orei! os nossos bobinhos, meu irmão. Vai pensando que ele é bobinho, vai. E eu faço contigo quando faço amor. Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha. E você gostou. É do Edu do Cinema. Olha, Marquinhos, você deixou. Meu parceiro André Marques, lá do Ciborgue de Mijuna. Alô, André, um abraço você, Mani. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Cadê o Paulo do Golfe, rapaz? Quero só você. Ele é a família Catapulta. Puta! É muita gelada no bolo. Trazer essa metralhadora de volta. Mas agora tem Alisson Metralha. Calma que é marcante. Dali Alisson, o DJ. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor te pede. Alô, Cleitinho, para! Meu Gigi! Vai, vai! Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. E a noite? A noite está linda. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só. Falando. Alisson. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você. Aí, Mariano, bonito pra tua cara, né, papai? Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro vivemos, será. Meu parceiro Marquinho da Saveiro Branca de Neve e a Saveiro Pressão, Marquinho! Marquinho! Casal Lu e Nailton comemorando um aninho aqui no Pop. Um aninho do Nailton Enzo. Que bonito, hein? O César Marmoria JV na companhia da sua primeira dama, Amanda. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Ellison. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Não, não, sempre no pop, Maninho. Será que é melhor eu tentar te esquecer? E a galera que vem de longe, Felipe! Sempre o arrasta-fogo, o águia de fogo. Não existe fronteira. Renan Vidal, também Orelha, Elf e também a galera da família vivendo a vida na farra, lá de Capanema. Pega pra mim também, eu tiro a roupa do meu Pio, Pedro, Eduardo, família sujeitos péssimos de Galatadeus. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, maluca por você. Maninho, presidente do Clube Progresso dos Mais Tradicionais, de lá de Tracuateua, a festividade de São Sebastião, em janeiro, vem aí com o Crocodilo, meu amigo Mauro, parabéns, sucesso nessa festa aí, papai. E olha a galera de Bragança, agora em dezembro, vem a festa de São Benedito, e é o pop, galera! É o super pop. Eu me entrego ao seu jeito. Que isso, Bruno? Eu me entrego ao seu amor. Mexe com os corações, Maninho. Com um rosto tão lindo assim. Mas eu quero uma que mexa mais ainda. Nunca pensei me apaixonar assim. É doido, Ellison. Você surgiu. Que? Me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo. E eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, mais outro, mais outro, mais outro. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Ellison. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Como é que é? Alô, Robson! Represente a força dessa paixão. Moreno do amor! Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem. Olha o que ele vai fazer! Olha o que o Ellison vai fazer! Passado, gerente do Geladão aí, em vigia. Valeu, Maninho, toma uma lá no Geladão, agora! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E aí, Marlon, Edivaldo, galera do crime, do pescado, todo mundo aqui, tá com a ponta, a galera, e tomando gelada. Equipe de fotos, G3, tendo sua foto e registrando na hora, entregando. Genivaldo, o primeiro e único. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. E agora, e agora, e agora? Mas veio você.